A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao programa A Escola e o Meio, o 28º deste ano letivo. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ficamos desde já com a boa sugestão musical do João Oliveira. Aconteceu recentemente a contagem de álbuns e canções mais vendidas no 2016. Fizeram parte da contagem cantores e bandas como Beyoncé, Adele, Drake, Coldplay, The Chainsmokers e Lucas Graham. Destaca-se o álbum dos Rolling Stones, Blue and Lonesome. As a man can be. I'm blue. Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Nesta semana, na rubrica Jovens Atentos, trago o tema de que Obama regressa para chamar os jovens à política e recomenda cuidado com as selfies. Na Universidade de Chicago, o ex-presidente dos Estados Unidos da América deu o primeiro passo na sua agenda pós-Casa Branca, mobilizar a próxima geração de líderes políticos. Na primeira aparição pública depois de ter deixado a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama evitou o tema Trump e optou por sublinhar a importância do interesse e da participação dos jovens na política, aproveitando ainda para deixar um alerta sobre as partilhas nas redes sociais. O encontro, que decorreu esta segunda-feira na Universidade de Chicago, juntou em palco dirigentes estudantis e jovens universitários para uma conversa sobre o desenvolvimento comunitário e o envolvimento cívico dos jovens, de acordo com o programa do evento. É um primeiro ato da agenda pós-presidencial de Obama, com o chefe de Estado a eleger a preparação das próximas gerações de líderes políticos como um dos seus principais projetos para os próximos anos. Durante a sua intervenção, Obama deixou um alerta sobre os conteúdos que se partilham nas redes durante a juventude. Podem ter consequências reputacionais para o resto da vida. É verdade que se houvessem fotografias de tudo o que eu fiz durante o ensino secundário, provavelmente não teria sido presidente dos Estados Unidos. Disse Barack Obama que já tinha admitido em diversas ocasiões que, na juventude, consumia drogas leves, um hábito que, nos Estados Unidos da América, ainda costuma ter um preço político. Aconselho-vos que sejam um bocadinho mais prudentes em relação às vossas selfies e àquilo que fotografam, acrescentou. Perante a plateia estudantil, Obama enumerou a desigualdade económica, as alterações climáticas e o aumento da violência como temas que o preocupam e que deve ocupar os seus sucessores. A coisa mais importante que posso fazer é ajudar a preparar a próxima geração de líderes a assumir o testemunho e tentarem a sua sorte em mudar o mundo, disse o antigo presidente. Apesar das sucessivas tentativas do atual presidente dos Estados Unidos da América de alterar algumas leis implementadas durante a presidência de Obama, o antigo chefe de Estado não fez, durante os 90 minutos da conversa, qualquer menção a Donald Trump. Ainda assim, mencionou o atual momento político ao dizer aos jovens norte-americanos que estes são capazes de criar pontes que combatam a divisão ideológica sentida no país. Ainda sublinhou a necessidade de haver uma maior abertura nos debates entre pessoas com diferentes visões políticas, considerando importante que não se assuma que toda a gente que tem problemas com o sistema de imigração atual é racista. Muito bem. Ora, o Sr. Obama, o saudoso Presidente Obama, voltou para fazer este apelo interessante aos jovens para participarem civicamente e politicamente. Reparem, isto é verdade cá como é verdade nos Estados Unidos da América. E depois chamou a atenção dos jovens para a utilização das redes sociais e daquilo que fotografam e daquilo que expõem nas redes sociais. Acham que ele tem muita razão? Pouca razão? É oportuna esta chamada de atenção, Bárbara? Eu considero que tenha muita razão, porque atualmente parece que os jovens têm uma necessidade de realmente exporem aquilo que fazem nas redes sociais. Se vão a uma festa, se vão à praia, ou onde quer que vão, há sempre uma necessidade de realmente dizerem que foram realmente àquele local, sem necessidade alguma, e isso pode realmente ter, pode dar uma má imagem para o futuro, tanto em arranjar emprego como acerca de certas ideologias, claro que sim. Sim, Micael, também tens cuidado com isso, verdade? Sim, é verdade, e concordo todo com este alerta que foi feito pelo Obama, porque é assim, quando alguém um dia alcança algum sucesso ou dá nas vistas por alguma razão, é muito fácil irem ver o histórico e julgarem a pessoa por aquilo que ela já partilhou, por ideologias que teve, por momentos que viveu. Se calhar é errado por parte de quem vai cuscovelhar isso, digamos assim, porque é normal que ao longo da nossa vida vamos mudando as nossas ideologias. Com o passar do tempo vamos mudando as nossas ideias e com aquilo que concordávamos há uns anos atrás pode não ser aquilo que concordamos hoje em dia. Infelizmente há uma grande massa de pessoas que sempre que alguém se destaca gosta realmente de ir buscar algo que possa realmente tirar algum prestígio a essa pessoa. Recordo, por exemplo, o caso daquele rapaz do The Voice, um concurso televisivo de talentos, que quando venceu depois foram buscar várias coisas que ele tinha partilhado no Twitter há 5 ou 6 anos atrás e que o difamavam um pouco. E pronto, foi uma grande polémica na altura à volta disso. Portanto, o melhor mesmo é termos cuidado, sermos nós a tomar o comando ou ter cuidado com aquilo que partilhamos e com aquilo que expomos, já que, apesar de pensarmos que isso não tem repercussões, à nossa volta está sempre tudo mais atento àquilo que nós partilhamos e que nós realmente julgamos. Sem dúvida. Não é a primeira vez que aqui abordamos a temática, mas as redes sociais são uma novidade, todos sabemos. Esta geração está a usá-las muito, e também as gerações mais velhas. A verdade é que muitas pessoas estão a usá-las mal, não é? Porque as tecnologias devem estar ao nosso serviço e não, a certa altura, elas tomarem conta da nossa vida. E algumas pessoas não estão a ter cuidado, por exemplo, com momentos de privacidade, com questões que são de foro privado e que não devem ser expostas publicamente. Sabemos que isto já levou a situações até muito desagradáveis, ao tipo de comentários que se fazem, ao tipo de fotografias que se expõem. Portanto, há que ter de facto cuidado. Este alerta do Obama é de facto, e ele é uma pessoa que continua a ser ouvida no mundo inteiro, é um alerta muito pertinente para os jovens. Tu estavas a dizer que quando alguém adquire ou alcança um posto importante, eu lembro-me, por exemplo, de políticos nos vários quadrantes ideológicos, alguns que chegaram, por exemplo, a ministros, e vi alguns já caírem e demitirem-se por situações do seu passado. Recordo-me, por exemplo, alguém que foi nomeado para ministro e depois se percebeu, e depois a comunicação social vai vasculhar toda a sua vida passada, e a certa altura percebeu-se que um ministro não tinha pago numa transação que tinha feito a CISA, que era um imposto sobre um imóvel que tinha adquirido. Quer dizer, é muito grave que um elemento de um governo, de um determinado Estado democrático, não tenha cumprido ele próprio as leis em vigor. E o que aconteceu foi que esse ministro acabou por se demitir. Portanto, tenho uma noção que vocês agora são jovens e depois não sabem como vai ser a vossa vida, nem que rumo vai tomar. Uns podem ir para a política, e temos aqui gente vocacionada para a política. Outros podem vir a adquirir cargos importantes e virem a ocupá-los em empresas. Podem vir a ser pessoas com notoriedade pública e depois toda a vossa vida vai passar a ser passada a pente fino. Agora, a questão das redes sociais agrava ainda mais essa situação, porque tudo está exposto. E esta questão dele apelar aos jovens para a participação cívica e política, parece-vos importante também? Parece que lá, como cá, os jovens andam arredados da política e ele está preocupado com a nova geração de políticos. Reparem, ele diz, eu quero formar novos políticos, gente que chega à política de vários quadrantes ideológicos, obviamente, porque nós, os seres humanos, pensam de formas diferentes e é normal que assim seja, mas parece-vos importante também este apelo? Que, na realidade, ambos os temas estejam realmente relacionados, tanto as tecnologias como esta alienação dos jovens, digamos assim. Porque realmente agora, com as novas tecnologias, nota-se que os jovens estão mais aliados aos temas do cotidiano, porque preferem realmente fechar-se e estar no mundo, na sua própria realidade virtual, e ignoram muito o que se passa no cotidiano, que é realmente o que tem a repercussão direta na vida dos jovens, mas eles realmente não se importam tanto com isso e ignoram os temas que realmente são importantes para se preocuparem mais com temas, digamos, supérfluos. E não participam civicamente e politicamente. Exatamente. Que é uma participação importante dos jovens, porque estes jovens não tardam nada, vocês estão quase a atingir alguns de vocês os 18 anos. Deixa e obviamente vão ser jovens adultos já com participação política, porque vão votar e é bom que tenham opinião e que participem. Sim, que nós aqui somos jovens muito atentos. Então, Daniel, a tua opinião? Eu acho que é importante nós jovens estarmos atentos à política, porque nós é que decidimos a nossa própria vida. Através do voto e através da participação. E através do voto é uma das maneiras que nós decidimos. Vota. Já votaste alguma vez? Já. Para as legislativas? E agora vais votar para as autárquicas, o próximo ato em que será, penso eu, em outubro. Exato, votaste para as presidenciais. Micael, querias dizer a este propósito, participação cívica e política, eu sei que tu és um jovem também participativo do ponto de vista político. Eu acho que é todo relevante este alerta, porque como já referiu a Bárbara, hoje em dia são muitos meios que nós temos à disposição para nos distrair muito facilmente, principalmente na internet, que é um mundo. Agora, acho que os jovens não devem perder o foco daquilo que é realmente, daquilo que está, por exemplo, a governar, que neste caso é a classe política de cada país e é para isso que nós os elegemos. Mas é preciso haver uma certa consciência nos jovens e não aquela ideia de deixar para os outros, de não nos interessarmos por a política ou que nós sozinhos não conseguimos mudar nada. Acho que era importante entre os jovens, que são o futuro do país, como eu costumo dizer isto várias vezes, interessarem-se mais pela política e porque realmente vem uma nova geração de políticos e se não formos nós todos que podemos... Exatamente, podemos ter nem ter interesse em ser algo relacionado com a política. Mas se não formos nós todos cidadãos do país a preocupar-nos, acho que aqueles que estão realmente direcionados para a política vão crescer, vão ocupar cargos, mas sempre só com as ideologias deles e não irão partilhar a ideologia de todo um povo, ou seja, irão fazer quase o que quiserem, porque num país onde já chegamos a ter taxas de abstenção, 50% nas eleições, acho que é importante repensar a cultura que estamos a passar aos nossos jovens e o olhar que eles estão a ter sobre a situação política do país. Sem dúvida, e falas, tocas num aspecto importantíssimo nas nossas democracias que está a ser um problema, que é a abstenção. E a abstenção jovem, porque não sei se têm reparado que, por exemplo, nas nossas eleições, o número de abstencionistas é maioritariamente jovem, que não devia ser, não é? Porque, teoricamente, nós estamos a falar da geração mais informada, mais instruída, e, portanto, devia ser que tinha opinião. No entanto, é aquela que fica em casa e não vai votar. Eu ontem também vi uma referência a propósito das eleições presidenciais, primeira volta das eleições presidenciais em França, que um grupo, uma larga faixa que votou em Marine Le Pen eram jovens. Portanto, o que deve ser uma chamada de atenção. O que é que está a acontecer para jovens franceses, cidadãos franceses de pleno direito, estão a votar maioritariamente na extrema-direita. Portanto, isso ontem foi chamado a atenção por um analista, o que é extremamente preocupante e que nos deve levar à reflexão, não é? São dois caminhos perigosos para a democracia. Um é votar na extrema-direita, o outro é aliar-se completamente e deixar que os outros escolham por nós. Porque é isso que acontece num ato eleitoral quando não votamos, não é? Os outros estão a escolher e nós não estamos. Portanto, nós estamos a deixar para os outros o nosso próprio futuro. Verdade? Eu costumo dizer, nas últimas eleições legislativas, a votação, a abstenção rondou os 40%. Significa isto que se esses 40% da população votasse, o resultado das eleições seria o mesmo? Pois não sabemos, não é? Portanto, estamos a ver que depois as políticas que um governo ou outro segue não são as mesmas. E, portanto, o que está em jogo é a nossa vida, porque a política dirige toda a nossa vida. É bom que não nos esqueçamos disso. Diz, né? Acho que alguma, não querendo assumir nenhum favoritismo por nenhum dos candidatos que passaram à segunda volta, mas acho que alguma da causa daquilo que se passou com os jovens na votação da primeira volta das presidenciais francesas prende-se com a falta de visão de jovens, tanto da sua herança do passado, como da projeção que pode vir a ter no futuro. Acho que por vezes decidem o seu voto com base apenas num populismo ou naquilo que vão votar no momento, naquilo que se está a passar no momento. É importante ressalvar que, se calhar, se foram pessoas de mais idade que votaram no Macron, é porque se calhar ainda acreditam no projeto da União Europeia e sabem que já passaram por duas guerras, que a França foi um dos países mais fustigados, tanto pela Primeira como pela Segunda Guerra Mundial, e se calhar isso leva-os a querer votar num candidato que assegura a permanência da União Europeia, que além de ser um acordo económico é também um grande acordo de paz que existe entre vários países da Europa. E se calhar é alguma dessa consciência e conhecimento da sua herança histórica que falta a esses jovens para realmente poderem votar em diferentes candidatos. Alguns jovens lusodescendentes, portanto filhos de imigrantes portugueses, que já são franceses, a estarem ao lado da Marine Le Pen, que achei uma curiosidade, porque eles próprios são filhos de imigrantes e a política de extrema-direita é contra os imigrantes. Portanto, há aqui algumas contradições. Diz-se que na segunda volta o Macron vai de facto ganhar as eleições, esperemos que sim, para o bem de todos nós, porque a França estar entregue aos à extrema-direita poderia ser, de facto, um empurrão decisivo para a queda da União Europeia. Isso era mau para todos nós, cidadãos europeus. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E de seguida, a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Para esta semana, recomendo Velocidade Furiosa 8. Agora que Dom e Leti estão em lua de mel e Brian e Mia se afastaram, a equipa que corre o mundo encontrou algo semelhante a uma vida normal. Porém, quando uma misteriosa mulher, a atriz vencedora de um Oscar, Charlize Theron, seduz Dom para o mundo do crime, do qual parece não ser capaz de escapar, ele acaba por trair aqueles que são mais próximos, pondo-os à prova. Desde as margens de Cuba e as ruas de Nova York até às planícies isoladas do Ártico, do Mar de Barents, esta força de elite vai atravessar o mundo para impedir que o anarquista lance o caos no cenário mundial e trazer de volta para casa o homem que os tornou numa família. Poderá haver esse filme num dos cinemas mais perto de si. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos agora ao mundo automóvel com o nosso Miquel Nunes. Temos a notícia de que a BMW M prepara um super híbrido. A BMW parece não querer perder o comboio de supercarros híbridos. Segundo o responsável de vendas e marketing da divisão M, citado pela Drive, apesar de não ser uma das prioridades do emblema bávaro, um supercarro híbrido está nos planos. Este modelo será, alegadamente, um sucessor espiritual do M1. Peter Quintos justificou: não podíamos ter uma abordagem convencional. Além disso, caso o projeto receba luz verde, o seu aspecto já está patente nos vários concept car que a marca de Munique vem exibindo. Este modelo será uma resposta ao Mercedes AMG Project One, que, segundo a imprensa, contará com tecnologia herdada da Fórmula 1, com um sistema híbrido com 1.6 V6 turbo a funcionar em conjunto com 4 motores elétricos para um débito total de 1.034 cavalos. Além disso, concorrerá diretamente com McLaren P1, Porsche 918 e Ferrari LaFerrari. Contudo, o i8 continuará a ser topo de gama da marca. A gama do híbrido plug-in terá uma variante Roadster em 2019. Esta novidade terá um incremento de potência até os 372 cavalos e uma suspensão melhorada. Agora, e porque realmente cada vez mais temos os processos de produção de automóveis mais mecanizados e com mais tecnologia envolvida, recordamos aqui 5 profissões que são pouco habituais de ser ouvidas falar em praça pública acerca da produção de automóveis. E às vezes quando olhamos para um automóvel ou quando pensamos numa marca ou num modelo, devemos ver que além dos processos habituais de construção do automóvel, estão muitas mais coisas envolvidas que diferenciam cada marca e cada modelo e que, pronto, trazem realmente traços gerais únicos de cada modelo. A produção em massa de automóveis é um processo complexo, não só pelos investimentos avultados, como pelo profissionalismo das diversas áreas envolvidas, desde o engenheiro responsável pelas motorizações ao designer a cargo das formas da carroçaria. Além destes, até chegar aos concessionários, cada modelo passa pelas mãos de muitos outros profissionais. Alguns são desconhecidos do grande público, mas com igual importância no resultado final. Eis alguns exemplos. O primeiro deles começamos com o escultor de argila. Antes de chegar sequer às linhas de produção, durante o processo de design, cada novo modelo é esculpido em argila, inclusive à escala real. Por por norma, este processo requer mais de 2.500 kg de argila e demora cerca de 10 mil horas até estar concluído, o que dá uma média de 1.400 dias, ou seja, 4-5 anos até termos um modelo final esculpido em argila. No segundo, temos o alfaiate, uma profissão já hoje pouco falada, mas que antigamente era muito usada pela sociedade em geral para a produção dos fatos, mas continua a existir nos automóveis. Em média, são necessários mais de 30 metros de tecido para estofar um carro. E no caso de algumas marcas, tudo é feito à mão. Os padrões e a combinação de cores são pensados para se adequarem à personalidade de cada carro. O terceiro elemento desta lista é o provador de banco. E o objetivo é sempre o mesmo, criar o banco ideal para cada tipo de carro. E para o concretizar, é necessário experimentar um vasto tipo de materiais e estruturas capazes de se adaptar a fisionomias distintas e a temperaturas extremas. E nem o apoio para a cabeça é esquecido neste processo. O quarto é o sommelier. E espante-se, porque neste caso não se trata de experimentar vários tipos de vinhos, mas sim de tentar encontrar a fórmula certa para o tão desejado cheiro a novo dos carros acabados de sair de fábrica. Os responsáveis por esta tarefa não podem fumar ou usar perfume. Este foi para mim da lista o que mais me surpreendeu, como as marcas hoje em dia olham tanto ao detalhe, tanto à qualidade dos materiais usados, como às vezes até aos tipos de colas que libertam certos odores que depois dão aquele característico cheiro a novo. E que podem variar de marca para marca, e que as marcas trabalham de forma a transmitir uma ideia de qualidade, de resistência e de robustez do modelo para captar logo o cliente quando ele vai ver um veículo ou testá-lo, para ter logo uma primeira boa impressão. O quinto e último é o primeiro test driver, este já mais habitual de se ouvir falar, porque um automóvel, após sair das linhas de produção, cada unidade é testada em estrada por uma equipa de técnicos da marca. O carro é testado a diferentes velocidades em 6 tipos de pisos distintos, de forma a avaliar seu comportamento. Neste processo é também testado a buzina, os travões e o sistema de iluminação. Concluímos assim então a nossa lista com realmente algumas profissões surpreendentes que estão por trás do desenvolvimento de um automóvel. E para nós e para a maioria do público completamente desconhecidas, certo? E que afinal são muito importantes nesses detalhes. Muito bem, a nível dos campeonatos temos também novidades? Quanto a desporto automóvel, trazemos esta semana a notícia de que o Carlos Vieira venceu o Rally de Espinho. Carlos Vieira, o piloto natural de Faf, surpreendeu o público ao vencer este fim de semana o Rally de Espinho. Aos comandos de um Citroën C3R5, o piloto português conquistou a sua primeira vitória no Nacional de Rallys, tendo sido 4 segundos mais rápido que o bicampeão nacional José Pedro Fontes, também piloto ele da Citroën, no final de 10 especiais, num total de 407 km de prova. Aliás, os dois pilotos reeditaram o duelo do Rally de Castelo Branco, que tinha redundado numa vitória para Fontes. A fechar o pódio ficou o líder do campeonato, João Barros, ao volante de um Ford Fiesta R5, que no asfalto espinho ficou a 55,9 segundos do vencedor. De recordar aos nossos ouvintes, que gostam sempre de estar mais atentos ao desporto automóvel, que a próxima prova do campeonato nacional de rally será o rally, o famoso Rally de Portugal, que vai ser uma etapa do Mundial de Rallys que passa por Portugal, como já tem sido o hábito, que este ano de novo pontuável para o Nacional de Rallys, daí que se prenda também com a notícia, e que será disputada entre 18 e 21 de maio, na zona norte do país. Olhando também ainda para a agenda do desporto automóvel, De ressalvar que de 28 a 30 de Abril continua o Mundial de Rallys, neste caso a última prova antes de Portugal, com o Rally da Argentina. Rádio Boa Nova. Passamos agora a palavra ao Daniel Pereira, que desta vez nos traz uma notícia que o impressionou bastante. Sim, porque um jovem madeirense decidiu, juntamente com um senhor brasileiro, que era cego, abrir uma escola de dança para pessoas doentes. Na Madeira? Na Madeira. Em Cabra de Lobo, estavas Sim, tu a dizer. Exatamente. E neste momento essa escola já está a ser muito frequentada está e a ter sucesso. Está a ser muito frequentada e muito falada. Muito bem. É um bom exemplo. Sim. De como alguém se preocupa, esse jovem não é portador de deficiência. Não. E se preocupa com o grupo da sociedade que não é como ele, que tem qualquer deficiência, mas que tem direito também a ter... É um pouco diferente dele. Mas que tem direito a ter uma atividade lúdica e normalmente e utilizar os seus tempos livres nessa mesma atividade que gosta. Achas que isso é um bom exemplo para a nossa Sim, sociedade? Sim, eu acho que é um bom exemplo para a nossa sociedade atual. E que muitas vezes esquece. É uma maneira de muitos também abrirem os olhos, entre aspas, porque muitos pensam que só por serem deficientes não são pessoas como nós, vamos excluí-las. E eu acho que na maneira desse jovem pensar, ele pensa assim como todos nós pensamos que os deficientes são pessoas como outras quaisquer. Exatamente. todos diferentes, todos iguais, não é? Como diz o slogan. E, portanto, devem ter igualdade de oportunidades numa verdadeira sociedade democrática. Muito bem, Daniel. Até para a semana. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. Foi recentemente revelada a lista de nomeações para a edição deste ano dos Globos de Ouro. Entre os nomeados da música encontram-se António Zambujo, Carminho, Capitão Fausto, Diolinda, Dama e entre outros. A April Ivy está indicada para a categoria de revelação do ano. Está também nomeado Paulo Gonzo com Amor Maior, que conta com participação de Raquel Tavares. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora, amor que desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora. Seguirei meu coração até ao fim, para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber se é amor, se é amor. Quero um amor maior, maior que eu, muito maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu, um amor maior que eu. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim. Angela Merkel defenderá no G20 facilidades de acesso ao crédito para mulheres. A chanceler alemã, Angela Merkel, vai defender junto ao G20 a necessidade de dar novas facilidades financeiras para o acesso ao crédito por parte das mulheres, como forma de combater as atuais desigualdades entre géneros no contexto económico. Junto de Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano, e de Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional, FMI, na conferência Women 20, que reúne em Berlim representantes do G20 e organizações internacionais, a governante alemã notou que, apesar de quase 50% da população mundial ser mulher feminina, tal não se reflete no mundo empresarial e laboral. Assim, a Alemanha defenderá, na reunião dos dirigentes dos 20 países mais industrializados em julho, um novo sistema que facilite o acesso ao crédito por parte das mulheres. Uma proposta que deverá ter o apoio dos países como o Canadá, Estados Unidos e Holanda. Por seu lado, Ivanka Trump garantiu hoje que milhares de mulheres que trabalharam com e para o seu pai podem testemunhar que o presidente dos Estados Unidos tem uma sólida convicção no potencial das mulheres e na sua capacidade de trabalhar tão bem como os homens. Questionada sobre declarações polémicas sobre mulheres feitas pelo seu pai, Ivanka Trump garantiu ter crescido numa casa sem qualquer barreira e sem sentir diferenças entre si e os seus irmãos. Ivanka acrescentou a sua satisfação por viver num país com menos problemas de género que outros locais, mas reconheceu algumas dificuldades para as mulheres. No mesmo painel de Ivanka e Merkel estiveram a Rainha Máxima da Holanda e a Ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland. Organizado formalmente pelo Conselho de Mulheres Alemãs, que agrupa 50 organizações, e a Federação Alemã de Empresárias, a Woman 20 tem como temas centrais o acesso da mulher ao mercado laboral e recursos económicos, o seu papel como empresária e o desafio que significa a digitalização. A Alemanha exerce a presidência rotativa no G20, cuja próxima reunião decorre em 7 e 8 de julho, em Hamburgo, no norte do país. Temos as senhoras do G20, que também o representam, pelos vistos, preocupadas com as questões relacionadas com a mulher. Pelos vistos é preciso, porque continua a haver discriminação mesmo nos países do G20. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. A poluição de plásticos é um dos maiores problemas ambientais. E uma lagarta pode vir uma solução. Um grupo de cientistas viu lagartas a comer plásticos. Uma equipa de cientistas descobriu que a espécie conhecida por traça da cera, cujas lagartas normalmente se deliciam com o mel e a cera das abelhas, e também comem plástico. E quando dizemos plástico, referimos a polietileno, um dos materiais plásticos mais resistentes e que estão na decomposição dos sacos de plástico das compras. Uma investigadora do Instituto de Biomedicina e Biotecnologia da Cantábria, em Espanha, é apicultora nas horas vagas. Em 2012, quando estava a limpar as colmeias que tem em casa, reparou que algumas lagartas da traça da cera que tinha guardado tinham comido o saco de plástico onde estavam. O anúncio da nova refeição das lagartas da traça da cera pode vir a ser uma boa notícia para o ambiente. O polietileno representa cerca de 92% da produção de plástico e 40% do material dos sacos de plástico. Todos os anos são produzidos cerca de 80 toneladas de polietileno no mundo. Estima-se ainda que todos os anos cada pessoa usa mais de 230 sacos de plástico, o que corresponde a mais de 100 mil toneladas deste tipo de resíduo. Encontramos um mecanismo capaz de biodegradar o polietileno, sublinha esta investigadora ao Público. Se conseguirmos chegar a esse ponto, podemos produzir a molécula in vitro a uma escala industrial. Poderemos livrar-nos assim do lixo do plástico. Se isto se vier a confirmar, seria excelente, porque vocês sabem que um dos materiais mais poluidores do nosso planeta é efetivamente o plástico, que nós ainda continuamos a usar desmedidamente, sobretudo o famoso saco de plástico, que agora já são pagos nos supermercados, como vocês sabem, mas continuam a ser abusivamente usados, como todos nós percebemos, à saída do supermercado. Esperemos que sim, que essa lagarta consiga devorar o plástico. Boa Nova Rádio. Irresistível. A seguir ficamos com Nós e os Animais e Inês Brás. Está prestes a entrar em vigor o novo Estatuto Jurídico dos Animais, que traz novas obrigações legais para os proprietários e também para quem se deparar com um animal perdido ou ferido. A partir do dia 1 de maio, os nossos melhores amigos passam a ser encarados como seres sencientes e quem não os respeitar pode pagar pesadas multas ou ir preso. Bem, temos que estar alerta porque a nova lei que entra em vigor já no dia 1 de maio vai ser mais penalizadora para quem não trata bem os animais, ainda bem, nós aqui concordamos, e também responsabiliza mais os donos. Todos nós ouvimos há poucos dias aquela questão de mais um ataque de um cão que andava na rua e que atacou uma criança e a mãe, e a criança está num estado grave, livre de perigo, mas em estado grave. Isto porque estamos perante uma raça que é classificada como potencialmente perigosa, não pode vir para a rua sem trela, nem andar sem a saime. E o que acontece é que este dono, não sei se perceberam, quando depois de perceber o ataque, fugiu. Foi mudar de roupa, pensando que a polícia não conseguia encontrar. Neste momento ele já está a ser ouvido em tribunal e, portanto, não se livra, obviamente, de uma pena grave, que merece, obviamente. Nós temos de ser responsáveis pelos nossos animais, evidentemente, a todos os níveis. Esperemos que, mais uma vez, esta lei toque também a questão do abandono e do maltrato, que é tão evidente em Portugal, infelizmente. Por isso, senhores ouvintes... Não maltrate nem o nosso animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Convém lembrar. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura da Inês Brás. Hoje sugiro um clássico, A Metamorfose de Franz Kafka. Franz Kafka é um dos mais carismáticos autores do século XX. Nasceu em 1883, em Praga, numa família da pequena burguesia judia de expressão alemã, tendo concluído os estudos jurídicos em 1906. Começou no ano seguinte a escrever os seus primeiros contos, revelados em revistas literárias. Publicou em vidas apenas 7 pequenos livros, 3 deles antológicos de textos e contos. A sua obra, centrada no homem solitário, moderno, refém de uma vida absurda, tornar-se-ia uma das mais influentes do mundo literário do século XX. O corpo das suas obras, na sua maioria publicadas postumamente, destaca-se entre os mais influentes da literatura deste século. Os seus temas, por excelência, centram-se em torno do absurdo, da alienação, da obsessão e da culpa que geram nas personagens um sentimento de estranhamento. As suas obras definem uma boa parte do que ainda hoje se considera como literatura moderna e é considerado um precursor do realismo mágico. A Metamorfose narra o estranho caso de um caixeiro viajante que uma manhã acorda transformado num monstruoso inseto. A novela, que viria a afirmar-se como uma das suas obras de referência, foi publicada em 1915. Ótima sugestão de Kafka, e a seguir a esta obra, provavelmente outras virão para a vossa mesa de cabeceira. Rádio Boa Nova. One Dance, de Drake, tornou-se a música mais ouvida de sempre na história do Spotify. A música, que foi lançada em abril, atingiu a marca dos 2 mil milhões de reproduções via streaming. No total, as músicas de Drake chegaram aos 4,7 mil milhões de reproduções. On your waist from way back way, you know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text reply me, I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. In my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. E a finalizar, vamos viajar. Vamos viajar desta vez, Micael, até onde? Desta vez parece que vamos até ao Porto, uma vez que convidamos o senhor ouvinte a visitar duas exposições nesta mesma cidade. Uma primeira delas é a exposição Leonardo da Vinci, As Invenções do Gênio. E está patente no edifício da Alfândega de Porto até 31 de julho, de segunda a sexta, das 10 às 19 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 horas às 20 horas. Leonardo da Vinci, artista italiano que personificou o ideal renascentista de diversidade e genialidade, é lembrado na sua faceta de inventor. Podem ser vistas mais de 60 réplicas de criações suas, do helicóptero ou tanque de guerra, passando pelo paraquedas. A mostra é comissariada pelo arquiteto português Eduardo Souto de Moura. Também no Porto, até 7 de maio, está patente em Serralves a exposição Ioiô, e é a primeira exposição individual numa instituição museológica da jovem pintora portuguesa Ana Manso. A mostra apresenta pinturas recentes e dois murais executados diretamente nas paredes da Galeria Contemporânea do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, espaço que a artista observou meticulosamente e que durante algum tempo se transformou num seu ateliê temporário. As pinturas de Manso apresentam sofisticados jogos entre figura e fundo, opacidades e transparências, e exploram as tensões entre abstração e figuração através do recurso a referentes concretos, que a artista recolhe das mais diversas fontes, desde pormenores arquitetónicos e decorativos que encontra na paisagem urbana, imagens recolhidas em revistas e livros, até detalhes de pinturas e desenhos alheios. Ioiô é organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves e comissariada por Ricardo Nicolau, curador e adjunto da direção do museu. Esta é uma exposição integrada no programa Projetos Contemporâneos, uma plataforma dinâmica para a apresentação de obras de artistas, emergentes ou estabelecidos, que desenvolvem em diferentes disciplinas novas formas de arte relevantes para uma geração mais jovem. Portanto, senhor ouvinte, tenha uma boa viagem até ao Porto e boas visitas a estas mesmas exposições. Muito bem, é sempre agradável viajar até ao Porto, é uma belíssima cidade e desta vez com estes dois pontos de interesse nestas duas excelentes exposições. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas da Liberdade Hospital. Voltamos a informar que está disponível o Mega 5, a segunda edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Aos alunos e professores do curso de restauração, dos cursos profissionais do Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital, a coordenadora da Escola Básica da Cordinha, professora Fátima Antunes, endereça um muito obrigada pelo excelente jantar que proporcionaram na Escola Básica da Cordinha no dia 21 de abril. Mais uma excelente iniciativa do nosso agrupamento, reconhecida pelos presentes, alunos encarregados de educação, professores, funcionários e elementos da comunidade. Um bem-haja também à Tuna e Cantares da Associação de Amigos de Marujo, que proporcionaram um agradável momento musical. No passado dia 19 de abril, 105 alunos do 10º ano de escolaridade, inscritos na disciplina de Filosofia, acompanhados por 7 dos seus professores, participaram numa visita de estudo a Coimbra. Às 8h30 da manhã, 3 autocarros partiram de Oliveira do Hospital, transportando jovens cheios de entusiasmo e boa disposição, ansiosos pelo que um dia diferente da sua rotina escolar lhes iria oferecer. Chegados a Coimbra, a aventura começou com a experiência estética que um passeio pelo maravilhoso Jardim Botânico lhes proporcionou. Às 11 horas da manhã, com uma pontualidade exemplar, todos se encontravam à porta do Anfiteatro 2 da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, expectantes em relação ao que seguiria, a experiência de assistir a uma aula na universidade, mais concretamente a participação numa aula de temas de filosofia social e política. E assim foi. Simpaticamente acolhidos pelo professor doutor Alexandre Franco de Sá, os alunos usufruíram de uma experiência que muito os enriqueceu e que dificilmente irão esquecer. Durante 120 minutos assistiram a uma fantástica e enriquecedora aula sobre democracia, numa viagem sobre este conceito desde a obra República de Platão na Antiguidade, passando pela modernidade e chegando à atualidade, concretizando com situações que fazem parte da nossa experiência cotidiana. Pelas 13 horas e depois de manifestado o agradecimento ao professor doutor Alexandre de Sá pela maravilhosa experiência que proporcionou, desceram o famoso quebra-costas numa viagem agora pela história urbanística da cidade até à Baixa, onde os autocarros os esperavam para os levar até ao local onde foram retemperar as forças. O almoço foi tardio, mas ninguém se queixou, pois tudo o que fizeram de manhã os fez esquecer a fome. Depois do almoço ainda houve tempo para um divertido passeio pelo centro comercial e às 17 horas estavam de volta ao Oliveira do Hospital a tempo e horas para os alunos regressarem às suas casas nos transportes escolares habituais. O interesse de que esta atividade se revestiu foi manifestado pelos alunos aos seus respectivos professores de filosofia. Com certeza que o momento vivido contribuiu para a sua formação enquanto pessoas e cidadãos, promovendo neles a consciência da importância de viverem uma cidadania ativa e responsável. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miquel Nunes e Daniel Pereira. Despedimos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.